Olá, seja muito bem-vindo ao BotecoCast. Entre, sente-se e fique à vontade. Salve, salve, ouvintes do BotecoCast! Este ignorante que vos fala se chama Rafael Silveira. Gostaria de agradecer a todos aí pela audiência prestada, pela atenção, né? E contar com a sua colaboração e participação. Deixem um comentário, nos envie sua sugestão de como nós podemos melhorar o BotecoCast. Gostaria de fazer um agradecimento especial aí, né? Aos apoiadores dessa ideia, né? Começando pelo Hugo Meira, que é o idealizador do BotecoCast. Foi ele quem sonhou com isso e fez o possível para que se tornasse uma realidade. Hoje nós não estamos com a participação dele aqui, mas com certeza ele está muito mais envolvido nessa gravação do que nós aqui. Além disso, gostaria de agradecer ao Diego Galeano, que assim que a ideia foi apresentada a ele, se prontificou em ajudar, deu dicas, né? Fez o possível e o impossível para materializar ou digitalizar essa nossa ideia. Gostaria de agradecer aí também o Rafa Bass, que tem feito um ótimo trabalho na edição dos podcasts, né? Tem dado um bom suporte técnico às gravações aí conosco, como sonoplasta ou como o nosso DJ. Sempre que você precisar de algo, é só entrar em contato conosco que nós vamos tentar resolver, né? Não sendo dinheiro, nós vamos arranjar uma solução, quanto a isso você pode ficar sossegado. Vou passar aqui os links. Caso você queira visitar o blog do Hugo Meira, o Portal Meira, você pode acessar aí o link www.portalmeira.com. Caso você queira visitar o Curiofísica, o site do Diego Galeano, você vai poder acessar por meio da seguinte URL aí, ó, www.curiofísica.com.br. O Rafa Bass, o nosso DJ, ele também tem um blog, é o Rebs Rubles. Você pode acessar o Rebs Rubles, anote o endereço aí, ó, rebsrubles.blogspot.com. rebsrubles.blogspot.com. E por favor, né, não deixem de dar uma olhadinha lá no meu humilde blog também, o Moleque Doido. Acessem lá www.moleque-doido.com. Se passar por lá, né, não deixe de nos fazer um comentário, que com certeza eu vou responder ele, vou visitar o seu blog também. Caros ouvintes, vamos agora aí para um bate-papo com o nosso editor sonoro, o chefe de edição aí do BotecoCast, o Rafa Bass. E aí, Rafa Bass, como é que estão as coisas, mano? Tudo tranquilo aqui em Caraguá, litoral, né? Muita praia. Tem um sol bonito de manhã, à tarde. Uma tarde gostosa, relaxante. E aquela noite fria, né? Só pra relaxar. Beleza, mano. E como vão as atualizações aí no Rebs Rubles? O blog, como sempre, todo dia, sempre atualizado. Tem as colunas, né, as colunas gerais. Por exemplo, de segunda-feira tem as tirinhas mais tiradas, que é um resumo de todas as melhores tirinhas da semana passada. De quarta tem as cruzadinhas de quarta, para as pessoas já poderem fazer só a cruzadinha, relaxar, quebrar um pouco a cabeça, ver quem faz a cruzadinha primeiro, já comenta lá. É bem legal, bem descontraído assim. E de sexta tem as piadas infames, né? As melhores piadas, as mais infames da internet, sexta-feira no blog. Além dessas três colunas semanais, tem as colunas que pintam de vez em quando, que seria Momento Gore, para quem gosta de modificação corporal, piercing, tatuagem, coisas do tipo, né? Tem a Videofobia, que são os melhores vídeos, isso é música, clipe, discografia, muita coisa legal. E tem a coluna X-Gamer. Aí, cara, eu quero te confessar uma coisa, que eu sou fã número um aí, fã de carteirinha das tirinhas tiradas aí, recomendo ao pessoal que tá ouvindo fazer a visitação. Qual é o dia mesmo, Rafa, aí, das tirinhas mais tiradas? Segunda-feira, todo dia segunda-feira, meio-dia, tirinhas mais tiradas. Recomendo aí o pessoal ir lá dar uma conferida nas tirinhas mais tiradas aí no Habs Rubles. Mas e aí, Rafa, lá no Moleque, nós temos de novidades? Bom, lá no Moleque nós estamos ali com uma nova escritora, a Vanna, que é uma brasileira que mora lá no Japão, e ela está cuidando da coluna de curiosidades. A função dela ali é mostrar curiosidades que ela encontra lá no Japão e que às vezes pode ser engraçado para nós brasileiros. Um exemplo foi o primeiro post dela aí, né, que falou sobre os emos japoneses. Um post bem descontraído, com informações bem legais, fotos bem chamativas, né? Eu até aconselho aí a todo o pessoal que quiser ir lá dar uma analisada, que fique à vontade. Além disso, eu dei uma mudada ali na sidebar, eu tirei os banners dos parceiros dali da página principal e botei eles numa página privada, a página dos parceiros doidos. Isso melhorou a visualização do blog, né? Não tem mais aquela poluição visual que tinha antes. E também o carregamento da página ficou mais rápido. Eu acho que isso daí agrada um pouco mais os leitores. Os parceiros, eles vão continuar tendo uma visualização ali no Moleque. Por enquanto, essa foi a saída que eu encontrei para fugir, assim como eu já falei, da poluição visual, né? É como você havia me dito, um dia eu ia precisar arrumar essa minha política de parceria, né? E esse dia foi o domingo à tarde aí que eu fiquei a tarde inteira em cima disso daí. Fora isso daí, tá tudo na mesma. Eu curto muito aí os meus visitantes que estão sempre lá deixando comentários, né? São pessoas legais que interagem com o blog. Isso é realmente gratificante para um blogueiro ver o seu serviço sendo reconhecido pelas pessoas, pelos seus internautas. Rafa, conta aí para os nossos ouvintes a história do Habs Rubles. Como ele se tornou um blog de sucesso? O que você teve que fazer para ele se tornar um blog de sucesso? E que dica que você daria para os blogueiros que estão aí nos ouvindo, que têm o mesmo desejo, ter um blog de sucesso? Na verdade, eu sempre gostei de blog. Sempre acompanhando os tops de linha e pensava, um dia eu vou fazer um blog. E esse dia, 5 meses atrás, chegou. Em relação ao nome louco aí que o pessoal pergunta, Habs Rubles, que loucura é essa? Onde você tirou esse nome? A história é bem básica. Eu estava assistindo um programa esportivo quando o apresentador não conseguia falar o nome de um time da Alemanha. Ele simplesmente falava e só engasgava. Aí ele pegou assim, ficou nervoso e falou, Habs Rubles, o jogador lá do time do Habs Rubles. Foi uma coisa bem engraçada, todo mundo riu, eu dei risada também. E foi assim, aí quando eu fui fazer o blog, eu pensei alguma coisa engraçada. E foi isso que veio na minha cabeça, Habs Rubles, um nome doido, mas é um nome que tem algum sentido. Querendo ou não, sabendo ou não, tem algum sentido. Em relação ao caminho trilhar, essas coisas de dica, tudo, o caminho não é impossível, mas é difícil. Você tem que se dedicar muitas horas por dia, fazer bastante amizade pela internet, usar e abusar dos indexadores, usar e abusar das redes sociais, sempre querer ter o máximo de amigo e tentar dar atenção a todos que você puder. Quanto mais pessoas você puder dar atenção, melhor para você. Quanto mais blog você visitar e comentar, é melhor, que a pessoa vai ver que você tá lá interessado. É mais fácil pra você conseguir parceria. É muito bom. E é muito bom também você ser paciente, dedicado. É assim, não tem como você criar um blog com 2 meses de vida, você ter um acesso enorme por mês. Você tem mais de 1000 acessos por mês com 1 mês de vida. Não tem como você ter um blog bom e não divulgar ele. Você tem que divulgar e sempre manter a humildade. É legal, né, Rafa, essa parada de parceria aí, né? Muitas pessoas acham que a parceria ela se limita a uma simples troca de banner ou links. Mas eu já penso diferente, né? A parceria ela tem que ser aquela que a gente tá sempre lá no blog do parceiro, comentando, olhando as atualizações. Esse tipo de parceria que eu e você temos, que eu e o Hugo temos, né? Que eu e o Diego Galeano temos, né? Eu e o Edu aí do Pagos para Vadiar, nós mantemos uma parceria assim, né? Nós vamos lá, comentamos, fazemos uma piada, damos uma risada, né? Ele vem no meu, ele comenta. Então, esse é o verdadeiro tipo de parceria que deveria rolar aí na blogosfera, mas que as pessoas perderam o verdadeiro conceito, né? Essa é a parceria que vai trazer visitação pro seu blog. A parceria que se limita a uma simples troca de link ou banner não vai trazer muita coisa, muito benefício pra você, né? E não só você ter a parceria com o blog. É legal você twittar com o cara, você bater o papo no MSN por e-mail, você marcar alguma coisa online que a gente tá fazendo agora no podcast com a pessoa. Isso é uma união que você vai tendo, que você não vai... Não é uma coisa simples, é uma coisa legal e bem gratificante. É uma troca de experiência, né, mano? Bom, depois dessa breve apresentação do Rafa Baza aí, né, da história emocionante da vida do Rebs Rubos, do seu blog, nós vamos ficando por aqui, finalizando o nosso primeiro BotecoCast, uhul! Ao vivo de Santa Catarina e de São Paulo, unidos pelo Skype. Nós queremos agradecer a todos os apoiadores dessa ideia, né? Mandarem um salve especial aí pro Diego, pro Hugo, que não puderam estar presentes, mas que desejam mais que todos que essa ideia aqui cresça cada vez mais. Queremos agradecer também a você, ouvinte, né? Querido ouvinte do nosso coração, que colaborou conosco, ouviu o BotecoCast e que com certeza, se gostou, vai indicar pros seus amigos, pros seus parceiros, pro seu vizinho, pra sua vizinha. Não se esqueça que semana que vem tem mais. Por favor, não deixe de conferir. Aqui, no mesmo local e no mesmo horário. Grande abraço e até semana que vem. Abraço pra todo mundo. Obrigado por ter ouvido isso aí, tudo até agora aguentado, né? E semana que vem tem mais. Com certeza, muita coisa nova. Mais gente aqui. Vai estar o pessoal todo reunido. E é isso aí. Tchau, tchau. Falou!